nós para o posto. Você se mantém a 4.000 pés, NH10, 195. A meia tem condição de efetuar o procedimento aeronave, confiança? Entende. 02 para o pouso, aguardando autorização. Entende. É 6313, no som 5, olhe para a ficha, me contorção, a frequência 212, decimal 9. Olivar 219, 6313, boa noite. Salé 6313, boa noite, salve, chame a cidade de Lete. Alfa, chama a cidade de Lete. 3013, só confirmando, poderia confirmar as condições da pista? Tá muito bom, tá úmida, mas tá tranquilo. Sim. 9.09. Livre pouso, Rio 5974. Minha 3.13, ele é de portão 6.12. Todo meio tem condições de voar direto na revisão 367? Voar direto 367, o pastor no meio detentou 4.000 pés. Alfa, Alfa, Kilo, parte 3, posição 612, Lima. para 235, a sua identificação dessa via chegada bom para o nível de voo 070, reduza para 2509. Deve estar reduzido o bom via ao 070 para o nível de voo 972, a sua identificação, dessa vez chegada bom para o nível 080, reduza para 2509. Chegada bom, 080, reduzido 2509. O gol no 246, tem que chamar aí no 2545 ou no 2685. Para 235, reduza 2309. Desça para o nível de voo 060. 060, reduzindo, reduz bastante. Estou no 6, desça sem restrições. Para 2500 pés, o ajuste no 015. Estou no 6, descendo sem restrições para 2500 pés. 170 essa identificação, vou na flor de TAP, descendo para o 050, ajuste no 015. Todo mês tem condições de vai direto para a Revisão 366? Afirmo, Pastor Numeia. Gente, vou dar presente. O Pastor Numeia reporta estabilizado. Direto 366, Pastor Numeia reportará estabilizado. Gente, reporta o termo. A 235 reduza para 2109, desça para 4000 pés com ajuste no 015. Após o CRV do 367, vou CRV do 368 para o Renato. 4.0095 após o 367, vou 368 para o 4235. Quanto eu trato com o 37? Encontrava na sua posição de 11 horas a 8. 5.5 milhas, um eco 1-1-0. Gente. Pode voltar 368 da presente, o azul 4235? Autorizado, 4235. Autorizado, 368 azul 4235. O 5972 reduza para 2309. Desça para o 2-0-0-0. Bruno 246, essa identificação, dessa vez chegada bom, para o nível de voo 060, o ajuste no 015. Também reduza para 2509, número 5 na aproximação. Estou no meio, está estabilizado. Torre 118, decimal 95. Pastor no meio, a torre 118, decimal 95. 118, decimal 95. 118, decimal 95. Torre É o pastor no meio. Pastor 1 no meio. Boa noite, tráfego vistado, Kenegal no 0 no 5, continua a aproximação. Reporte quando a 5 milhas da pista 1 no 0, avistando o pastor no meio. Reportará a 5 milhas o pastor no meio. Ambiente reduzido para 210 e na proa do 3. Nível de voo 360. Na saída da El, Leda, após Leda, Mótima. Decola da pista 1 a 0, curva direita. O código é o 5545. E o controle Salvador, frequência 120, decimal 80. É isso, prezado. Guarulhos, 360. Da El, Leda, Mótima, perdeu Luno. 0 até Taubaté, decolando da 1-0, curva direita. 5545-1208, hoje Xané 6313. Xané 6313, cotejamento correto, chame pronto, pushback e acionamento no portão 6-12. Chama a hoje Xané 6313. Pastor 1-6, cheque trem, pouso autorizado, pista 1-0. Vento de 1-30 graus com 1-0 nós. Pastor no meio, o trem está abaixado e travado, está livre o pouso. Bono 888, recebe indicação de serviço chegada bom, para o nível de voo 050. Bono 050, Bono 888. Rio 5972 passou pelo e está mantendo a prova, para, aguardando o vetor para interceptar o final. Ciente o Rio 5972. Rio 4235 estabilizado? Estabilizado, 4235. Torre, 118 decimal 95. Torre, 1895, Rio 4235. Salvador, boa noite, Azul 4235. Azul 4235, boa noite, tráfego avistado, Kenegal no 0 no 5, número 2 para pouso em Salvador, continue a aproximação, reporte, agora transição de pouso, Azul 4235. Bora, 0 no 5, 4235. Bom, 1170, desce para 2500, peso, ajuste 015. Autorizado RNAV da Pico no 0, reporte, reporte 366. Autorizado 2500, 10 no 5 no ajuste, autorizado RNAV, e informará na final, o 1170. Um 4235, continua a aproximação. Caso não receba autorização de pouso, reporte na DA, iniciando o procedimento de aproximação perdidas, o 4235. Boa, Mara, final de 4 milhas, 4235. Gente. No meio, no solo, os 37, libera a pista, próxima interseção à esquerda, taxiway hotel, siga o follow, me chame, pista livre, pastor, no meio. Pastor, no meio, condições de liberar o hotel, negativo. Libere a próxima à direita, chame pista livre, senhor. 8-1, e já estamos reduzindo. 1895. Controle o comandante da Xané 6224. Sim, são alfa. O Xané 6224, acione identificação, desça para o nível 050, voando ITAP para a chegada a mar. Gente, voando ITAP, descendo ao 050, o Xané 6224. 246, desça para 4 no pé, o ajuste 1016. Para 4, 1, 0, 1, 5. 5972. Boa noite. Tráfego avistado aqui negócio 015. Continua a aproximação, aguarde transição de pouso 5972. Aguardando autorização, 1015. Passou 235 no solo aos 39, libera a pista próxima interseção à direita. Chame solo frequência 121 no decimal 1. 211, é 1423. Perdão, senhor, 1219. 219, 43, até mais. Tráfego avistado, pista liberada, pouso autorizado, pista 1-0, vento de 1-2-0 graus, 08 nós. Livre pouso 5972. Alfa Juliette, botão 3 azul, 423. Para 2500 pés, autorizado Hernando da Pico no zero, reposto em avisa 366, corrido. 2500, autorizado Hernando da no zero, reportaremos que a avisa 366, gol 1249. Aguarda só um minuto para autorização, azul 4980. Xané 6224, reduza para 2309, número 5 na aproximação. É isso aí, Xané 6224. 972, no solo 42, libera a pista próxima interseção à direita. Chame solo frequência 121 no decimal 9. 219 com solo. 972. Servita 372, baixou e travou. voo 970. Copiado 970, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde. 4362 é Romeu. Liberou a pista, confirma. Liberou a Alfa, 4362 é Romeu. Afirma. Voo 970. Europa 023, call KLM to Bolt Arrival, descend 4,000 feet, penetration 05. O 1888, desça para 2500 pés, o ajuste no 015, autorizada RNADA no 0, reposta em 366. 2.500.015 reportará no final do procedimento no 366-1888. Ative a peso 197, o restante conforme rota do plano de voo. Nível de voo 350, saída Pulca, transição Alfa Romeo Uniforme. Decola da 1-0 esquerda, após decolagem, código transponder 5550. E o controle Salvador é 1.20.80. Autorizado, Recife, entra no plano de voo, 350, saída Pulca, transição Aracaju, decola no 0, curva esquerda, 0 transponder, poderia confirmar a frequência de controle? 1.20.80, controle. 1.20.80, eu sou 4.480. 4.480. Solo 70, no solo 45, libera a pista próxima interseção à direita. Chame solo na frequência 121 no decimal 9. Direita 29, obrigado, boa noite. Pista liberada, pouso autorizado, pista no zero, vento de 120 graus com 10 nós. 120 com 10, livre pouso, gol no 246. Pushback, Oceano 3, 223. 224, autorizado a RNAV, após o 369. Autorizado, Oceano 624, com 200. Segue o tráfego na posição de 2 horas a 11 milhas, no banco 737. ciência do tráfego após o 368, iniciou o procedimento. Taxi lento, mantenha o Juliette. Poxa, 3 autorizado para o estacionamento no 612, deixando o táxi. Portal 612 ali, no estacionamento, chamada táxi 366, gol no 888, iniciando. Gente, gol no 888, torre. 1-1-8-7-9-5. 295, boa noite, 1-8-8-8. São 3178, a sua identificação dessa via chegada Mário para o nível 050. Via Mário para o 050, possibilidade de voar, táxi? Também com o seu perfil, é o número 5 na aproximação. Mandou gol no 888, boa noite, como número 2. Boa noite, gol no 888, tráfego avistado, Kenegão no 05, continua a aproximação. Chame passando o servidor 372, tem baixo travado avistando, gol no 888. Chama lá no 372, no 888. No 1246, no solo 49, libera a pista próxima interseção à direita. Chame solo na frequência 121, no decimal 9. Uno 246, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Uno 888, cheque trem, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus com 11 nós. Livre pouso na 1-0, gol no 888, baixou e travou. Táxi 63, PLB 161, alterna Galeão, autonomia 4 horas. Poxa, na M3-13, autorizado o táxi até a ponta esperada no 0, via Índia. Torre Salvador no noite, decimal 95, ajuste do altímetro no 0, no 5. Ajuste no 0, no 5, torre de 8, 9, 5, táxi via Índia. Poxa, na M3-13. Gol no 170, na escuta? Na escuta. Visual com a voz do Oxané, através do portão 612? Visual. Após aeronave, ingressa Juliette, portão 07. Após o mesmo ingresso, Uno 246, é o solo? Pegue a aeronave da companhia, portão 02. Boa noite, decimal 95. 1895, boa. Torre Salvador, Xané 6284, final no 0. 224. Boa noite, tráfego ainda não avistado, que negão no 05. Continua a aproximação, chame passando o Sierra Vitor 372, trem baixo travado avistando, Xené 6224. Xené 6224, poderia confirmar a condição da pista molhada? Negativo, senhor. Pista seca, não chove em Salvador em aproximadamente 3 horas. E teto aproximado 1.700 pés, visibilidade 8 km. Gente, Xené 6224. Reportando 372. 4980, tem questionamento no geral. Azul 4980, aguarda só um instante. A aeronave da Gol, autorizada até o portão 2, após o parqueamento da aeronave, será autorizada. Fica na guarda autorização, passo 980. São aguarda, pista livre. 7-6-2-2-4. Gol 1-8-8-8, no solo ao 5-3, libera a pista próxima à interseção à direita. Poderia confirmar se a situação da pista se encontra seca, úmida ou molhada? A pista seca, Gol 1-8-8-8. Vai livrar a direita, Foxtrot. Copiado, senhor, na Foxtrot, Samisolo 1-2-1-9. Foxtrot 2-9, Gol 1-2-8-8. Prato. Schneider 6224, pista liberada, vento 120 graus, 089, Kennegal no 0 no 5, pouso autorizado, pista 10, pista seca, Schneider 6224. Vento autorizado, pouso 10, Schneider 6224. Aqui a Alfa reportando da Juliette, para o portão 08, gol no 882. 4980 da Azul, autorizado, pushback, acionamento, chame time. Aqui, acionamento, chame time, 4980. Gol no 888, reportando da Juliette. Reportando da Juliette, gol no 888. Imagem do tráfego que pousa, autorizado alinhar e manter na pista no zero. Após a passagem da aeronave, alinhar e manter na pista no zero, 6-3-1-6. Farmeira. Abraço, Farmeira. Cheque. Can 230 go ahead? Yeah, repeat 10 first on the flood for Miami. Ready to copy? Ready to copy for American 230. American 230, you're clear from Salvador to Miami, Kilo Mike India Alpha via Upper Zulu 20, then Tango Romeo Sierra, then Upper Zulu 7, then Bravo Echo Lima, then S Files. Flight level 360 on Momo departure, then Nenim transition. Mike Oscar departure, then Nenim transition. November Echo November India Mike transition. Departure runway 10 after departure left turn. Score code is 5553. And departure control frequency 120.80. Na 3178 reduza para 2009. Irá seguir o Alfa 332 na final. Boa noite, 88, ingresso a Juliette 08. Juliette, posição 08, boa noite, 88. Oxenê 6224, Alfa é a porta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. American 230, read back is correct. Come for pushback and start. Just confirm gate 10. Affirmative 10 presently, American 230. Call me ready. 313, decolado ao 58. Chame agora o controle de Salvador na frequência 120.8, senhor. Bom voo. Boa noite, um bom voo, um bom trabalho, 1208. Meia 3, 1, 3, boa noite. O Xanay 6313, contato radar de decolagem, estufando 360 após 2000 direto Leda. Faz 2000 direto Leda, livre ascensão para o 360. Xanay 6224, Juliette, portão 62. Juliette, portão 62, 6224. Salvador, boa noite novamente, Santos 3305, informação Alfa, pronto, copy, recife. Santos 3305, autorizado, se abra, bom, meu Fox Trot, via peso Luna 7, nível de voo 35330, saída Puca, Jamo, Aracaju. Decolada 10, curva esquerda, o código é o 5554. E o controle Salvador em 120, decimal 80. Autorizado Recife no nível 330, via Piso Luna 7. Decola na Puca, Jamo, Aracaju. Da pista 10 com curva à esquerda. 5554 é o transponder, 1208, controle. Da 3305, posição 05. Da 3305, atendimento correto, chame pronto, pushback, acionamento, portão 05. Obrigado. Salvador, 3305, 105, por que pega acionamento? Né? 4980, decolado ao 01. Chame agora o controle de Salvador, frequência 120.8, o senhor tem um bom voo. 308, boa. Controle de Salvador, boa noite, azul 4980. Azul 4980, contato relato de colagem, estou para o 350 via saída PUCA. É, confirme, sabe para o 350? Motorizado, correto? Afirma, 350 então, azul 4980. Salvador Tower, boa noite, Portugal 023, final approach. Portugal 023, good evening. I have your sight and final QNH from 015. Please confirm, do you have landing gear down and locked in runway sight, sir? Affirmative. Portugal 023, you're clear to land runway 10. Wind is 120 degrees, 09 knots. Clear to land, runway 10. 313, pode voar máxima? Quase. Aguarde. S313, pode ir ótimo. Ótimo, acionando a 313, obrigado. 313, torre, 118, decimal 95. 3178. Confirma, chamou o 3178. Boa noite, tráfego avistado, aqui Negal no 095. Continua a aproximação, número 2 para pouso em Salvador, 3178. Informarei pista livre, senhor. Federal, autorizado Serra Bravo, Charlie Foxtrot. Via peso 190, Pubá, via peso 196, estande conforme roda. Nível de voo 360. Decolada 190, curva direita, na saída da AEL, Leda, Mótiva. Código 5556, controle de Salvador 120, decimal 80. Obrigado, confirma 360, peso 190, Pubá, via peso 196, conforme. Decolada 10, curva direita, da AEL, Leda, Mótiva. Cortejamento correto, chame pronto, pushback, acionamento, parte 3, Sideral 9973. Maravilha. 5-1, obrigado, 6393. No 78, pista liberada, pouso autorizado, pista no 0, vento de 1 no 0 graus com 1-1 nosso. Pouso autorizado na frequência verde. 2545, Recife, 4980. E Juliet. Alfa, reporte para Juliet, aposto para o 0. Para o SAC, setor 3305, temos 112 a bordo, 4 horas e 40, Fortaleza. 970, essa identificação, voo direto de SAP para interceptar a chegada Mar, descendo para 050. Controle Salvador, muito boa noite, Azul 2782. Azul 2782, essa identificação, voo na flor de Mar para a chegada Mar, reforço no ideal de descida. Ok, para a descida no momento, autorizaria a proa de SAP. Inicialmente mantenha o perfil, vai seguir como número 2 na aproximação. Ok, vai manter. Desça para o nível 060. 060, libera a pista próxima à interseção à direita. E antes da alfa, chame solo frequência 121 no decimal 9. Direita alfa, Gauss 023, maintain position. Maintain position, enquanto o 023. Colab 7178. Santo 3178, confirma a aeronave da Portugal bloqueia a passagem? Não, a gente está na retaguarda do estado da Santa. Portugal 023, go ahead, taxi via Alpha. Report before taxi, Julius. Hi, Alpha, report 34 Juliet, departure 03. Peso 78 segue a aeronave da Portugal. Boa noite, 3305, ponte 0 no 0, pronto. 3305, boa noite, autorizado a linha de decolar da pista no 0, vento de 120 graus com 09 nós. A linha decola no 0, autorizado até o 050 no 970, voo direto Serra Vitor 366. Juliet, gate number 11. O 970 vou tirar a Serra do 368. 368, azul 2782. Decolado ao Zuno 2, chama agora o controle Salvador em 120.8, bom voo. 208 graus, boa noite. Boa noite. San 3305. San 3305, contato radar decolagem, sub 330, via saída PUCA. 330 PUCA, pode voar PUCA, senhora? Certo, Jamo. Jamo, graças, San 3305. Polícia Ceará, Bravo Golfo Romeo, via Peso 10 Taubaté, nível de voo 320, saída da El, Leda, Mótima. Decolada 10 direita, código 5561, controle Salvador no 20.80. Autorizado para Guarulhos, nível de voo 320, decolada 10, curva direita, saída da El, Leda, Mótima, Peso 10, Taubaté. 5561 é o transponder em Salvador 208. Brasil 5008. A nossa rota seria o peso do 10 até Piraí, não temos Taubaté na rota. 001 da Azul, cotejamento correto, chame pronto, puxa acionamento 03. 2190 até Piraí, combate, número do 44. Confirma agora, autorizado, é 2190, Taubaté. Afirmo, senhor, Recife autorizada para o 2190 até Taubaté. Eu vou checar com o centro Recife, a princípio você tem a rota para o 2190 até Tango Bravo. É. Aguarde, já volto com a rota correta, ok? Muito obrigado, senhor. Salvador, acionamento 224, autorização, posição 06. 6224, ciência Aracaju, aguarde, cópia, prepare Fuca, transmissão Aracaju, senhor.